ser feliz. Não dá pra olhar pra trás, pro que foi, pro que quis, mas não foi possível. Pra ser feliz, não dá pra consertar. Já quebrou, já partiu. Foi o tempo e o seu véu. Pra ser feliz, o sol inunda a nova estrada. Vai te encontrar. Pra ser feliz, a noite vira madrugada e a chuva vira mar. Pra ser feliz, não dá pra retornar, reaver, segurar o que foi bonito. Pra ser feliz, o mundo vai girar. E você vai gritar o que não foi dito. Pra ser feliz, a tua cara vai ser nova e os olhos vão mudar. Pra ser feliz, não tem que haver nenhuma prova. Valeu e valerá.